aquí vamos começar. Fala, amigo, qual o seu desejo? Estou aqui pra te ajudar. Irmão, eu me meti em uma confusão e até que tentei evitar, mas me envolvi com uma mulher e sem ela eu não sei ficar. Pelo jeito ela é casada, você vai cair numa cilada. Sei que isso vai dar confusão, retire ela do seu coração. Mas se eu te contar que isso não dá, toda noite ela vem me encontrar. Olha, meu irmão, haja com a razão. Essa história vai dar uma confusão. Mas se eu te contar que isso não dá, toda noite ela vem me Jacques.